nave, um voo plano a caminho, já tô lucrando e apenas pensando. E hoje o jet é insano e nave é um Pelé. Não acompanhar o ritmo após a noite é fuga. Virei seu sonho íntimo sem vincular. Não caio no seu migué, pois o Ig mudou. Não gasta sola, pois é, inédito, 8 ele tem. Mas já revira seu mundo na suíte do are. Quantas damas pra um vagabundo só em pensar em vencer. Vitorioso eu mero, hoje tem áudio TT. Ontem só tinha chinelo, a coroa agradeci. Por me pôr no mundo belo, olha bem como nós tá. Dá um close e percebe pra mente dela amargar. Tem bala e double black, eu não virei falar o que as quatro queria ouvir. Hoje o drive é 5 estrelas para 5 usufruir. Hoje o drive é 5 estrelas com o Ig MC. E agora parti pra outras diretrizes. Minha origem é daqui, mas gosto em Alphaville. Minha origem é daqui, mas gosto em Alphaville. E de nave um voo plano a caminho, já tô lucrando e apenas pensando. E hoje o jet é insano e nave é um Pelé. Não acompanhar o ritmo após a noite é fuga. Virei seu sonho íntimo. E de nave um voo plano a caminho, já tô lucrando e apenas pensando. E hoje o jet é insano e nave é um Pelé. Não acompanhar o ritmo após a noite é fuga. Virei seu sonho íntimo.